Tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Newton Bobato. Bom dia, Bobato. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da Rádio RCI. Prazer estar aqui e à disposição. Vamos falar aí a respeito de algumas obras, né, que estão sendo retomadas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, segunda-feira você esteve ali na Olímpio Rafaim para a retomada dos trabalhos nessa via marginal da BR-277, que estavam parados desde 2016? Desde abril de 2016, para ser mais exato. A obra, o trecho estava intransitável, né? Mas, infelizmente, o município não podia interferir naquela obra parada, porque ela era objeto de uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. E depois de uma longa negociação, tanto com a empresa, enfim, com os responsáveis pela obra, nós concluímos um termo de ajuste de conduta que possibilitou o reinício da obra e a conclusão dela aí no mais tardar em 7 meses. Inclusive, há uma questão ali de previsão de multa, né, para a empresa, em caso esse prazo não seja respeitado. Enfim, é algo aí que será alvo, inclusive, de constante fiscalização? Sim, o tempo inteiro. Tem fiscalização do município, do Ministério Público Federal, que assina o termo de ajuste de conduta junto com a empresa, mas Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades. Então, fiscalização há e haverá bastante, como já em todas as outras obras, e essas mais ainda. Os prazos são mais rígidos, ou seja, como é objeto de um termo de ajuste de conduto, não cumprimento do prazo, além de ser já multa de no caso da Olímpio Rafaim, de R$ 9.000 por dia de atraso que for... Se o atraso ocorrer, haverá automaticamente a transformação do TAC em ação civil pública contra a empresa. E tem outro detalhe interessante também que foi divulgado aqui, com relação à economia. Com essa repactuação, com toda essa questão do termo de ajuste de conduta, haverá, a obra não sairá tão cara quanto previsto? O que foi? Não, a obra... Para entender essa economia, é preciso fazer um cálculo completo da obra. A obra inicialmente tinha um orçamento de cerca de R$ 9.800.000, que ela foi licitada no valor inicial. Com a reprogramação feita a partir da análise do laudo contratado pelo município no ano passado, o laudo da Focombar, essa redução do preço da obra já caiu em R$ 300.000, já no valor, mantendo o mesmo valor de 2015, quando a obra foi licitada. Nós estamos realizando a obra por esse preço de 2015, ainda, ou seja, só aí, se fosse uma correção simples pelo INCC, daria só a correção, ensejaria um custo maior de mais de R$ 1.100.000. Além disso, tem todo a reprogramação do asfalto, da correção das falhas que houve, que se o município tivesse que refazer, gastaria mais cerca de R$ 700.000, que está incluído nesse preço. E a realização de galeria de águas pluviais e de obras de captação das águas pluviais naquela região, que não estava previsto na obra e que nós transformamos na indenização por dano coletivo que a empresa está pagando pelo atraso na obra, nesse tipo de serviço. Então, uma situação que somar todo o conceito de economia, de reajuste, de redução de valor, de correção de erros na obra, o município está economizando cerca de R$ 2.000.000 numa mesma obra que isso a preço de 2015. Quando nós trouxemos aqui até a notícia, né, pela primeira vez, essa questão da Olímpio Rafaim, o João Demar Corrêa, que está aqui na mesa de som, né, ele perguntou a respeito até daquela região ali de Três Lagoas, porque a gente sabe que a marginal da BR-277 em si, ela tem vários nomes, né? Tem o trecho que é Olímpio Rafaim, o trecho mais para frente que é Nilson Gottlieb, se eu não me engano, né, na região de Três Lagoas. O que compreende exatamente essa obra da Olímpio Rafaim? De que trecho? Olímpio Rafaim inteira. Ela pega desde o início ali, próximo ao Hotel Rafaim lá embaixo, vai até para cima do viaduto, até o último transportador lá em cima. Então, elas são 7 quilômetros e 100 metros de obra que serão realizadas nessa complementação da obra. Então, e quando nós estamos falando da marginal da 277, é a marginal do lado esquerdo, sentido centro, Três Lagoas. A marginal do lado direito é a Sérgio Gasparetto, que nós devemos recomeçar a obra nos próximos 30 dias. Então, todo aquele trecho da margem esquerda, o que tinha sido realizado era um pequeno trecho que pega ali próximo daquele posto de combustível ali próximo ao Hotel Rafainha, passando pelo Hotel Plaza Foz, entrada do Três Bandeiras, Hotel Plaza Foz, não, antigo Teatro Plaza Foz, né? Antigo Teatro Plaza Foz, e vai até aquele pequeno distrito industrial que tem ali naquela baixada. A Sueli vem aqui me dar bom dia, entendeu? Bom dia, Sueli, tudo bem? Sueli Vitorassi, uma das responsáveis aqui pela administração da rádio. E então ela pega todo aquele trecho ali, o que tinha sido realizado de obra era o trecho entre que vai até aquele distrito industrial que existe ali, onde está algumas empresas já consolidadas, e era um trecho muito ruim, realmente ficou melhor. O trecho iniciado na segunda-feira, ela pega aquele contorno próximo ao depósito da Polícia Civil ali, que dá cerca de 500 metros para cá, e vai dar sequência até para lá depois do viaduto do Poço Gasparim. Portanto, né, pede-se até a compreensão da população com relação a essas obras, mas é aquela história, né? Até que vem escrito na sinalização, né? É um transtorno temporário, mas um benefício definitivo depois para a população. É, não tem o que fazer. Você vai fazer obra de asfalto, você vai mexer em via que tem tráfego de veículos, ainda mais ali que tem um tráfego extremamente pesado de veículos. É natural que haja um pequeno transtorno, né? Por exemplo, agora com a retirada, nesse trecho que estamos fazendo, nós estamos retirando todo o asfalto velho existente, que ele estava todo vencido, que ele estava sem nenhuma malha, sem nenhuma base sobre base feita, vai ter que ser feita essa base sobre base, você precisa retirar todo esse asfalto, e significa trancar aquela via, aquele acesso ali, por pelo menos cerca de 30 dias, até concluir esse trecho, se não chover, porque se chove, tem atraso no cronograma de obras. E a partir dali, depois dali, nós vamos para aquele trecho próximo entre o Poço Gasparim e o depósito da Polícia Civil ali, que é um trecho mais complexo ainda, que também vai exigir ser trancado, porque você tem que retirar toda aquela malha asfáltica velha, que está toda esburacada, não serve para nada, para refazer toda a camada de asfalto. Ali vai ter galeria de água pluvial, vai ter tudo, então a obra ali vai até demorar mais um pouquinho. Então, pedir paciência para a população, achar vias de acesso, vias alternativas. A Guarda Municipal estará assessorando o tempo inteiro ali, assim como a Polícia Rodoviária Federal já está comunicada, para que facilitar o trânsito naquela região, mas haverá sempre um transtorno, e o transtorno é temporário, e quando a obra estiver pronta, a população entenderá que valerá a pena. Sérgio Gasparetto, portanto, como dito, né, nos próximos 30 dias há uma previsão aí de retomada dessas obras. Pergunto com relação também a outras duas obras que já reiniciaram aqui na cidade, Avenida Andradina e Avenida Felipe Wancher. Como é que está a situação nessas vias especificamente? A Andradina está concluída, né? Está concluída, só falta uma última medição a ser feita. O prazo do TAC foi cumprido, a de 18 de abril, a obra foi concluída antes de 18 de abril. Falta apenas uma questão que depende da Copel, que é retirada de dois postes lá para a obra estar definitivamente encerrado, aquele trecho entre a Torquinhos Jorginho dos Santos e a Ambrósio Ball, lá na entrada da Vila C. Está totalmente concluída. A Felipe Wancher está em andamento a obra, ela teve um pequeno atraso a semana passada, devido à questão do fornecimento de asfalto pela distribuidora da Petrobras em Araucária, que deu problemas em todas as obras de asfalto no Paraná inteiro. A distribuidora da Petrobras teve um problema para fornecer o chamado, agora esqueci, o ligante bituminoso do asfalto, que é a matéria-prima para o asfalto. Houve um problema em todo o estado do Paraná, e as empreiteiras que não tinham algum estoque acabaram sofrendo problemas, o que aconteceu com a Felipe Wancher e com algumas obras de asfalto que o município está realizando. Mas já está retomada a obra, já está em andamento e dentro do prazo para ser cumprida. A Felipe Wancher, o prazo de conclusão dela é 17 de julho desse ano, e da mesma maneira que se a empresa não conseguir cumprir, terá as multas, será todo o procedimento administrativo que está previsto nos demais táxis. E também, Guilherme, iniciamos nessa semana as conversações com as outras obras faladas pela Operação Pecúlio, que foi a José Maria de Brito, a Ranieri Mazzilli e a Pedro Basso, que é o conjunto de obras realizadas pela empreiteira Sambas. Iniciamos as conversações essa semana, e inclui também a retomada, o início de fato do novo trecho da João Paulo II e da ponte da Jorge Sanves, que também está nesse pacote desse contrato, que iniciamos as conversações. Esperamos aí, no mais tardar em 15 dias, dar mais uma boa notícia à população, que é a retomada dessas obras, a conclusão desses trechos, que apesar de estar sendo utilizados pela população, as obras não foram devidamente concluídas ainda. E tem reforço a ser feito, tem reestruturações a serem realizadas, tanto detectadas por lado da Polícia Federal como por lado da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que também serão objetos desse termo de ajuste de conduta, estão sendo negociados com as empresas agora. Alguma novidade sobre a questão do viaduto ali na Costa e Silva com a BR-277? Nós estamos... Segundo o governo do estado, o cronograma está mantido, a licitação vai ocorrer. Mas nós ainda não tivemos, como o governo da nova governadora, da Cida Borghetti, tomou posse há menos de 30 dias, ela estará aqui, por acaso, amanhã, tem uma agenda dela a ser cumprida aqui na cidade amanhã, e já faz parte da pauta da reunião, da conversa entre o prefeito e ela, que essa questão do viaduto, como é que se ficou o cronograma com a reestruturação do governo. Que houve uma reestruturação do governo, inclusive do DR, então, que é o responsável por essa obra, resta saber agora como é que está conectado, mas segundo a governadora, o compromisso está mantido. Portanto, amanhã a visita da governadora aqui, quem sabe já teremos novidades, também com relação à visita do ministro dos Transportes, né, que está agendada, pelo menos em tese, no próximo dia 17 ou dia 18, né, a gente recebeu a informação. O deputado Fernando Jacobo chegou a falar aí de questão de 500 milhões de reais em investimentos aqui no município de Foz do Iguaçu. A prefeitura tem alguma informação também sobre isso? O deputado tem prometido, o governo federal tem confirmado isso, o prefeito teve uma conversa com o presidente Michel Temer e do compromisso de realizar a duplicação da BR-469 e abrir a licitação da Perimetral Leste, daquele trecho definido pelo DENIT. Nós continuamos aguardando esse processo, continuamos esperando que essa notícia se confirme. Há a promessa do governo federal, há a promessa do deputado federal Fernando Jacobo. Esperamos que essas promessas se concretizem o mais rápido possível, porque são obras fundamentais para o município de Foz do Iguaçu. Além disso, temos também na mesa do governo federal a obra da Maria Bubiak completa. Há uma promessa pessoal do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, num café da manhã com o prefeito, de que parte das emendas parlamentares seriam destinadas para essa obra, que essa obra estaria na lista de prioridades do governo federal. Então são obras necessárias para o município, mas por enquanto são promessas que esperamos que sejam cumpridas e temos toda a sinalização possível que será cumprida. Esperamos que realmente que isso ocorra o mais breve possível, que o município tenha os sinais, enfim, que os editais sejam lançados, que as conversas se concretizem o mais rápido possível. Eu vou aproveitar também a presença aqui do vice-prefeito Newton Bombato para perguntar sobre a questão da regulamentação local da lei dos free shops, porque ontem até na Câmara Municipal houve uma aprovação de um pedido de audiência pública sobre este assunto. A Prefeitura já conta aí com um grupo de trabalho que está analisando essa questão? Sim, o município tem um grupo de trabalho, eu fui nomeado como presidente desse grupo de trabalho pelo prefeito. O grupo de trabalho é composto por mim, pelo secretário de Turismo, Indústria e Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piola, pelo secretário de Planejamento, o Cid Cavalcante, pelo superintendente de Fossão, Fernando Maraninche, e por alguns técnicos, e pela secretária de governo, Salete Horst. E nós estamos, já fizemos uma conversa com a mesa diretora do Codefós, fizemos uma audiência com o Sindilojas, estamos agora programando uma conversa para ouvir o setor dos shopping centers, todos os setores que poderão ser afetados com isso, para termos uma conclusão definitiva de como, de qual é, qual será a definição do município. Tem dois setores, duas visões muito, muito divergentes em relação à instalação dos free shops em Foz do Iguaçu. Há um setor capitaneado aí pelo Sindilojas, que defende que o município autorize a instalação de lojas francas em todo o território do município, que não haja restrições, que o município seja, enfim, que todo o município seja, que qualquer empreendimento de free shop que queira ser instalado no município tenha autorização para instalar, independente do local, da região que se interessa. Claro que desde que sejam respeitados os limites da lei de zoneamento, são áreas residenciais, são as coisas que a lei de zoneamento e o plano diretor já prevê. E é um outro setor da cidade, um outro pensamento da cidade, que entende que o município deve determinar algumas regiões para que esse free shop seja instalado, que essas regiões sejam consideradas pontos de atração turística e não apenas uma área comercial, ou seja, que essa área de free shop seja utilizada como revitalização de algumas áreas, e, enfim, que o município tenha como foco de investimentos algumas regiões. O município ainda não chegou a uma definição, quero deixar isso muito claro. O município está nesse momento ouvindo todos os setores, promovendo estudos, estamos tentando compreender qual é o impacto que isso dá lá no comércio local, qual é o impacto que isso dá no comércio da Tríplice Fronteira, qual é o impacto que isso dá no turismo, qual é o impacto positivo, qual é o impacto negativo, para que o município possa tomar uma decisão. E que essa decisão, conforme determina a legislação municipal, ela não será tomada somente pelo município. O município é uma das partes desse processo, mas a própria lei municipal diz que a decisão sobre a definição de regiões ou não para a instalação dos free shops na cidade será tomada pelo município em conjunto com o Codefos. Então, o município, quando terminar essa fase de audiências, e essa audiência que é meu vereador Inês Uesma acaba contribuindo com o município nesse sentido, porque o município teria que convocar uma audiência pública mesmo para tomar uma posição final, e essa audiência pública ajudará o município a tomar essa decisão, e encaminhando essa opinião será encaminhada ao Codefos e a aprovação final será do Codefos. Portanto, essas novidades aí com relação à questão dos free shops aqui na cidade de Foz do Iguaçu, alguma previsão até de data para quando essa lei possa estar em vigor, regulamentada aqui na cidade? O governo federal já liberou o sistema, ou seja, hoje, pela legislação federal, já é possível a instalação de lojas francas desde que consiga a liberação da Receita Federal. Cabe ao município agora acelerar esse processo. É interesse do município resolver essa questão nesses próximos 30 dias aí, até o início de junho, porque a cidade também não pode ficar nesse impasse, porque daqui a pouco a cidade pode perder investimento se não tomar a decisão o mais rápido possível. A questão da cota, alguma conversação para se manter a cota de $300 na fronteira com Paraguai e Argentina? Estamos nessa conversação, o prefeito vai a Brasília de novo na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira o prefeito estará em Brasília novamente, faz parte da pauta em Brasília a definição dessa questão dos $300, a cota dos $300 vence agora em junho, nós temos que ter uma portaria do governo federal renovando essa cota, há uma sinalização do governo federal de que ela será mantida, há uma intenção, tanto porque é uma cota do Mercosul, tanto do governo do Paraguai como do governo do Uruguai, de também estender a cota para $300, estamos fazendo todo esse trabalho em conjunto. Faltaria só a Argentina daí. Que daí o problema estaria resolvido. Mas uma das nossas brigas do município, que o município considera fundamental, além dessa questão da regularização dos free shops, é que a regularização dos free shops não altere a cota de compras no Paraguai, que ela continue pelo menos a cota, essa cota em $300, quiçá se conseguimos chegar a $500. Pois é, para somar forças mesmo e somar atrativos, né, para o comércio aqui na nossa cidade. Newton Bobato, vice-prefeito de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço sempre os ouvintes e estamos à disposição.